Tudo que não cabe em minhas mãos, tudo que eu nunca mereci, isso é graça, é presente, é favor. Graça, expressão do puro amor. Um Deus que me procura, um Pai que me recebe, a mão que se estende pra salvar. Expressão do puro.